som da galera. É Mega Príncipe Negro fazendo a diferença. And now for my next number. Vem, meu príncipe! Príncipe Negro, negro. Vai do PPP! Então, bora, minha gente! Pra começar desse jeito! Lúcio CDs. Está com toda essa galera mais uma vez juntinho com os irmãos Edilson e Edielson. E desta feita pela primeira vez aqui no Clube dos Médicos. E vamos dançar, vamos se divertir. Afinal de contas é só a primeira do DJ Edielson. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Edielson. Foi embora e volta, te escantei. Agora é sua vez. Fique esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Quem é? Mega Príncipe Negro. O som da galera. Edilson e Edielson. Na Vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Eu vou te dar. Meu parceiro Pezão e a primeira dama Débora aqui com a gente já do jeito que eles não valor. E quem tá solteiro pode até cantar bem alto, vai. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Ô, saudade! Toda noite sozinha é tão fato se você é o meu lado. Desculpe outra vez. Meu amigo Augusto! Aqui com a gente, um abraço pra você, Augusto, ele é a primeira dama. Um abraço dos irmãos aí pra você, galera. O Babi Júnior, o Pedro, o Israel também pra vocês aí, ó. Você sofreu, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo de... Professor Nenê, tá aqui com a gente, aniversário do hoje, parabéns, Nenê. Felicidade, saúde, muito bem, garoto. Parabéns. Olha que hoje Baixa eu vou mandar só desse jeito pra você. O site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o meu amigo Neguinho do CD, o incomparável, tá aqui com a gente, domingo da TF. E a Loura, beijão, Lourinha. Vamos dançar, vai! Eu me acostumei a viver só. Só pra quem não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Mega Príncipe Negro. Chega aí, Briquinho! Edilson e Edielson. Especial também nosso amigo André, o gerente da Casa de Show Curral. Tá com a gente, ele, Alê. Ela veio assim. Como é que foi? explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. Pode até fazer o coração, Marisa, vai. Alô, ouvido! Nossa amiga Tati também tá aqui com a gente. Alô, Tati! Chega primeiro lá. E onde? Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Oi, oi, bora girando! Oi, bora girando! Oi, vai, oi, tira, oi, tira, oi, tira! Um, dois, três! Um, dois, três, one, two, three. Olha que hora é essa. Essa. A hora é essa. Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão. Então cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa nela, vai. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Ai! É. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Será que tá aqui, hein? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. É, é. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando. Rebola, rebola, que o mega tá tocando. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando. Meu parceiro Arthurzinho do Coqueiro tá com a gente. Super Pop, olha que não tem blá blá blá. Super Pop, poder de fogo tá no ar. DJ Alex e Juninho metralhando só sucesso sem parar. Grita, meu bem. Mega, Mega, Príncipe Negro. Esse é o nosso amigo Michel, tá aqui com a gente. Alô, Michel! O Daniel também aí dos Eternamente, o Maurício e a Alessandra. Meu amor, vou encontrar você, o Mega Príncipe. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. E agora? Vai resistir quando você ouvir. Edilson. E de Alson. A gente, esse também que tirar o chapéu, tá aí todas com a gente. Obrigado, Papito. Alessandra, nossa amiga Lohane também, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Louvão. Tá aniversariando hoje, parabéns, Val. Saúde, garoto. Arlene e Aline com a gente. É o Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe, a inovação digital agora bem mais perto de você. Agora eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem. Nosso amigo Caio da Nike e o Rick também aqui com a gente. Obrigado, Caio. O neguinho do rock, a equipe. Não me obrigues, não. Porque toda a equipe fofoca com a gente. Alô, Playboy. Alô, Bruninho. O Belém, o Pinho da Terror também aqui com a gente. Alô, Moran, alô, Fino! Aí da Alverde tá com a gente! Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. Oeste da Henley. Alô, Ailton da Bros Project. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei esse tempo. Nosso amigo Lobinho, tá aqui com a gente, veio o Seco também, o Leocinho, o Jean, o Silvio, alô Marcele, e a Amanda e o Diego, tá aqui com todo mundo aí, ó. Preciso te encontrar. A equipe Sonic, alô Bruninho. Não passa não, eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você, eu sei que fui alguém. Alô, alô, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Eu sei que amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Banda, banda, quero mais. O fenômeno. Só agradecer a presença do Cabo Cleiton aqui com a gente. Esse é velha guarda, é amigo dos irmãos Edilson Diel, já de muitos anos, está aqui com a gente. Alô Silvio, alô Sérgio, um abraço para vocês também. Volta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E ela é manhosa. Assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. DJ, é DJ! E hoje eu quero te dar amor. Ei, yeah. Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar. Eu só alô, Marambaia! É paixão, é amor, é o mega! Paixão, não vem assim, não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Oh, está tarde demais. Melody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Vai ver o Mega! As novinhas ficam loucas quando a gargalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Príncipe Negro. Toma bicoda, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia. DJ Edilson e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. E aí? Aí no novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando. Alô, Banalinha, tá no berço, parabéns, chamei! Toma, meu... Só que não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Só quem é campeão, quem é do Paysandu, levanta a mãozinha! E bate na palma da mão, na palminha, na palminha, na palminha, na palminha! O DJ tá muito louco e mandou te avisar. O quê? O quê? Vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. 2 e 15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Escuto na do som, toda comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. O Rogério Baleia aqui com a gente. O Bé também. Alô, Josimar, tá aqui com a gente. Aí da B3, um abraço, Josimar. E o Mário, o Max do Detran, o Joelson e as primeiras damas aí, ó. Chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. E ela? Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Meu amigo Charri da Pedreira também tá aqui com a gente, a moça. Vai, Dodô! Poderia voltar nessa de jeito nenhum, né, Henrique? E a nossa amiga Fabi Vieira também. Ele canta hoje assim pra ela. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. O quê? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Tu sabes como dá valor, mas tu és. Nosso parceiro Marlon, o homem das fronteiras aqui com a gente, tá aqui no show do Mega. Nosso amigo Júnior Billy e a dona Adriana, tá aqui no show. Valeu, Juninho! Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Meu amigo Aldre do celular tá aqui com a gente também. Alô, Aldre! Esse aí é original, é da época dos varejeiros. Bora, Aldre! Alô, alô, alô, alô. Doce, Caralho, eu já vi muita gente aqui. E fazia um tempão que eu não via. Época da Sudam. E o meu? O Janzinho também tá no show do Príncipe. Tá aqui também com a gente. Obrigado, garoto! Não surgiu do nada. Que bonito! Aqui com a gente dos mascarados também, tá no show do Príncipe. Lá do Marcos, aqui com a gente. DJ Edilson! Bora, garoto! E as mulheres que estão solteiras hoje? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. O fiel olha pra amante e começa a debochar. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Já tá aqui com a gente, ele sempre bem acompanhado, né, fera? Valeu, fera! É o cara que divulga o Príncipe pra todo o Brasil! Edilson e Edialson. Bora lançar! Fazer parelha, nada de sangue. Recebei o baixamelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Separa o Red Bull e o Litrão de Olipa. Já separei a nota de sangue. Recebei um camarote. Escolhi o carro que eu vou sair. Vou sair de amarote. Ele me encaixa, ele me encaixa. Nossa amiga Doni Bananinha tá aniversariando hoje. E veio comemorar junto com a gente o show do Mega. Valeu, Doni. Alô, Diego, TPI. Bora, Diego, pra cima, meu irmão. Agora sim, Doni Malícia, vai. A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, e ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, ela deixa eu sentar, e deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, e eu sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento gostosinho. Minha mãe deixa, a minha mãe deixa, minha mãe deixa, a minha mãe deixa, e ela deixa eu ficar, deixa eu ficar. Nosso amigo Bruninho Sonic tá aqui com a gente. E a equipe Sonic da Marambaia, um abraço pra você, Bruninho. Alô, Alexandre, alô, Patrícia da Marambaia. E o Kiko, Kiko, Kiko com carinho. Kiko, Kiko, Kiko gostosinho. Kiko, Kiko, Kiko com carinho. Kiko, Kiko. O espetáculo do Pará que conquistou o Brasil. É Mega Brinco. Só pra quem gosta do forró agora, hein? Alô, Wesley Safadão! Vai, Safadão! Qual é a mulher que tá solteira hoje aqui, hein? Sem compromisso nenhum. Eu me sinto sempre em casa quando eu canto aqui pra vocês. Isso foi em Belém. A gente briga e se separa. Eu levo tapa na cara. Sempre rola uma DR. Sempre rola. Falando da minha vida. Mas eu não vivo sem Belém. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem. Ela me conheceu cachorro. Como é que é? E vou pegando. Mas eu apronto, ela pegou, eu vou pegando. E nessa história ele é a cama. Até meu vagabundo! Joga a mão em cima e diz, vai safadão. Alô, Jimmy, na foto não chega rapidinho aqui, Juninho. Bora no São Forró. A gente brinca. O Rogério Baleia aqui com a gente. O Beré também, o Josimar tá aqui no show. Bora! Nossa amiga Tayana aqui com a gente, a Célia também, a Maiara no show do Príncipe. E a nossa amiga Karina Carreira aqui com a gente. Alô, Karina, cadê o Jimmy? Vai, meu velho! Eu tô cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida, com aquele seu desprezo, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego, tô solteiro, renovado, ti-ti-ti-ti, um brinde pra ela, ti-ti, que não me ligou, e me deixou solteiro, não sofro de amor, ti-ti-ti-ti, um brinde pra ela, olha que não me ligou. Deixou solteiro, não sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virose. Prepara, prepara, mistura, mistura, mistura. Ligou! Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, que não me ligou. É o homem do gelo, é? Ela que não me ligou. Deixa eu solteiro. Galeguinho! E olha eu, mas agora pela vida, porque de seu desprezo, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, Renan. Tim, tim, tim, tim. O que não me ligou? Ih, já vai. Olha, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Nossa, amigo Sidney, o perito da Marambaia tá aqui com a gente.